Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um Deca Beats, né? E hoje vou abordar um tema que também tá em voga essa semana, né? Já que teve a aprovação do que estão chamando de lei do mandante, né? Que teve uma modificação. E falar a que ponto isso pode ser positivo ou negativo para o América no que tange os aspectos de direitos televisivos, ok? Antes de mais nada, né? Lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo e também comentar, né, sobre essa nossa posição de conteúdo, que eu gosto muito da interação com vocês também, ok? E também, né, ative as notificações para você sempre receber um aviso dos nossos conteúdos. Pois bem, houve uma modificação, né, foi aprovada na Câmara, tudo bem que ainda falta aprovação no Senado e também pelo Presidente da República, mas o primeiro passo para essa lei do mandante já foi concluído, né? Essa lei do mandante nada mais é do que uma lei que muda um pouco como os direitos de televisão hoje são negociados no Brasil. Vide que hoje tem uma divisão, né, entre o clube mandante e visitante para os direitos de televisão. E aí isso dificulta, porque quando os clubes têm direitos, têm empresas diferentes para a transmissão, acaba gerando um problema. Por exemplo, os jogos do Atlético Paranaense são muito difíceis de assistir. A gente consegue assistir só na Twitch deles mesmo, por conta disso, porque eles não têm o direito da empresa que comprou de fazer a transmissão quando eles jogam com um clube que não tem também o direito dessa empresa, ou seja, os clubes que fecharam com a Rede Globo. A lei do mandante hoje muda isso, porque ela coloca, então, que apenas o mandante ele vai ter direito à negociação dos jogos em que ele tiver o mando de campo. E isso é a justificativa que passou pelo Senado, é que isso vai democratizar as transmissões, que mais empresas vão conseguir transmitir os jogos e que vai aumentar a competitividade nas negociações, né? O que pode acabar gerando um aumento também dessas negociações e vai dar um pouco mais de independência aos clubes, né, de buscarem negociar os seus acordos de televisão individualmente, né? Qual é a parte positiva disso? A parte positiva é que realmente agora o clube vai poder negociar com quem ele quiser sem esse problema, né, igual acontece com o Atlético Paranaense, e vai poder ir para onde se paga mais. Qual é o problema? O problema é que há clubes que são mais rentáveis do que outros, que têm uma procura maior pelo produto, e aí tanto faz a TV aberta como também Premier e tudo mais, por conta da quantidade de torcedores. Então, o que vai acontecer é que, possivelmente, a Rede Globo hoje, que é a maior transmissora, ou a Amazon, que tem chegando forte em eventos esportivos, a DAZN também, né, que é outra empresa que está querendo comprar uma maior gama de eventos esportivos para transmissão, possivelmente eles vão querer pagar mais pelos clubes que têm maior torcida. Então, ali, Flamengo, Corinthians, vão ser clubes que vão ser muito beneficiados e vão acabar tirando patrocínios muito rentáveis. Em compensação, clubes que têm um menor alcance em termos de torcida, né, podem ser deixados de lado por essas empresas. E aí, eles pode, porque não vai valer a pena, já que vamos pensar assim, a gente faz um jogo com os times grandes, são metade dos jogos só, então metade dos jogos vão ser jogos que não têm relevância, não vão ter interesse para a empresa transmitir. E aí, quem pode acabar comprando esses jogos vão ser empresas menores, como a RedeTV, TV Aparecida, TV Cultura, qualquer outra coisa assim, os canais menores, vão poder comprar, porque ele vai comprar um direito de transmissão do nosso, do América, por exemplo, do Cuiabá, do Juventude, dos clubes menores que estiverem jogando, menores no sentido de com torcidas menores, né? Já que o América é gigante, né? Mas esses clubes que não têm um apelo de mídia tão grande, porque através dos jogos desses clubes com os mandantes, eles vão transmitir jogos contra Flamengo, contra Corinthians. Então eles vão acabar comprando esse pacote, mais pensando nesses jogos grandes que eles vão poder transmitir, e para eles pode ser que valha a pena. Isso pode até aumentar um pouquinho, porque eles vão querer comprar os jogos desses clubes por uma grana que às vezes as maiores empresas não vão querer pagar, porque eles já têm os outros jogos todos dos clubes grandes, então em casa. Então, para eles não vão querer pagar tanto. Então, pode aumentar um pouquinho a renda para os clubes menores, mas não vai aumentar tanto assim, porque vão ser vendidos para empresas menores, para empresas de televisão que vão fazer transmissão, que tem um menor alcance. E pode ser que numa dessa acabe ficando sem transmissão, porque eles podem comprar esses direitos para transmitir os jogos contra os grandes e acabar não transmitindo os jogos que não vão ter esse apelo de público. Então, um América e Juventude, por exemplo, um América e Cuiabá, um América Atlético Goianiense, pode ser que não seja transmitido nem por essa empresa que comprou, porque eles vão preferir colocar outra coisa na grade no horário e vão colocar os jogos que eles querem, como o América e Flamengo, o América e Palmeiras, o América e Corinthians. Esses jogos eles vão acabar transmitindo na grade deles, o que para o torcedor em si vai ser ruim, porque as empresas não têm um plano de pay-per-view, por exemplo, para ficar dedicado a isso. Então, pô, é meio que um tiro no pé. A justificativa que estão falando é que esse tipo de negociação é o que fica em voga no mundo. Só que não é bem assim. Na verdade, uma das ligas que é mais igualitária nesse aspecto é a Premier League. E a Premier League ela tem os seus acordos televisivos e ela faz acordos de transmissão nacional, acordos de transmissão internacional com cada país. E esses acordos são muito fixos, eles são divididos por horário, né? Então você tem os jogos, tem jogo sexta-feira à noite, esse jogo é um slot que eles têm de horário. No sábado você tem dois horários, mais ou menos o jogo é o jogo de meio-dia, o jogo 3 horas da tarde, no horário. Então você pega ali e vende esses dois slots também. Você vende o slot do jogo de domingo, você vende um slot pro jogo de segunda-feira. E aí os canais em si vão comprar esses slots e aí eles vão transmitir um jogo que tá lá. Geralmente o slot de sábado, o jogo de sábado meio-dia, tem mais clubes até jogando nesse horário. Eles vão escolher aquele que é mais rentável entre isso, mas aí se compra o slot. E tem hora que você não vai ter escolha, que o jogo que vai estar lá vai ser Newcastle e Brighton na sexta-feira à noite, e é o jogo que o canal vai ter para transmitir, eles vão transmitir esse jogo. Então você tem essas separações de slots aí, né, de horários. E eles fecham até para transmissão no Reino Unido, a Sky Sports tem a maior parte dos slots, mas a BT Sports também tem, a Amazon Prime também tem um dos slots de jogos. Então você tem essa divisão, assim, eles têm esses pacotes, aí o pessoal dá o leilão, né, para cada pacote. Então você gera ainda grande, porque não necessariamente na liga você não vai ter que comprar o time, então você vai comprar aquele slot de horário ali, e aí a TV pode acabar comprando. Então, colocar essa ideia, a RedeTV pode comprar um slot de horário, por exemplo, de sexta à noite para transmitir, e a Globo comprar o slot sábado, domingo, e o slot de segunda-feira ficar com a Record. Isso pode acontecer, é um jeito de negociar, e aí você consegue mais dinheiro. E esse dinheiro todo de negociação vai para a liga, e a liga redistribui para os clubes de forma igualitária. Então, você tem ali uma divisão igualitária desse dinheiro todo para os clubes. Você tem também a parte tradicional, você também divide igualitariamente para todos os clubes. E você tem um percentual que é variável. Um por maior número de jogos, que vai acontecer fatalmente de um time ter mais jogos que o outro, mas essa não dá uma diferença tão grande assim no orçamento, né? Como acontece aqui no Brasil, por exemplo. E tem uma divisão também por ter a posição que o time termina no campeonato. Então, o time que finaliza campeão, ele vai receber um percentual a mais, que é o percentual por mérito, né, que eles colocam. E aí ele vai ganhar mais aquele time que foi em último lugar, embora todos recebam esse percentual de mérito, né, do primeiro ao último colocado, e vai variando. No total dá uma diferença ali de mais ou menos uns 80 milhões de libras, em geral. É muita grana, mas ainda assim o dinheiro que o time que ficou em último lugar ganha é alto, fica na faixa dos 90 milhões de libras. E aí o time campeão, dependendo, um time que já teve muito, ficou com ali 170 milhões. Então, assim, é grande, mas não é tão discrepante como acontece hoje no futebol brasileiro. E isso gera uma maior igualdade. E assim, e como é um dinheiro muito bom também para os times que ficam mais embaixo na tabela, você acaba gerando uma maior competitividade, porque esses clubes eles vão conseguir investir e trazer jogadores bons, por exemplo, lá eles trazem muitos jogadores dos mercados europeus mesmo. E aí você pega o Kanté, foi pro Leicester, quando o Leicester ainda não era um time lá muito grande. Você tem o Fuchs saiu da Alemanha para ir pro Leicester também. Você pega o Felipe Anderson da Lazio para ir pro West Ham, que também não é um time lá que briga lá em cima no campeonato inglês. O Leeds comprou o Rodrigo. O Richarlison, quando foi para a Inglaterra, foi para o Watford. E depois foi comprado pelo Everton. O Everton é um time um pouco maior, mas assim, também não é um dos times que briga por Champions League, por exemplo, lá. Então você tem, você consegue fazer com que esses times tenham um investimento bom, um investimento interessante, e consigam se reforçar bem. E aí você abre mais as portas para que tenha competitividade. E aí por isso a Premier League é uma liga muito competitiva. O esquema de divisão da Bundesliga também é parecido, a questão de igualdade. O Bayern é maior por outros motivos, né? Mas isso é uma parte legal. E só para falar desse efeito, que o que mais se tem buscado hoje no futebol é a negociação conjunta, porque você tem a chance de amplificar os ganhos quando se negocia de uma forma junta, né? Que hoje até mesmo ligas têm se juntado para vender os direitos de televisão juntamente. As ligas menores que não têm tanto interesse, como a Liga Holandesa, a Liga Dinamarquesa, a Liga Norueguesa, essas ligas já estão se juntando. Se não me engano, a Liga Belga entrou nessa. E assim, 5 ligas, 6 ligas de países menores se juntaram para vender o direito deles televisivo para uma dessas empresas de streaming. Porque a DAZN quer aumentar, a Amazon Prime quer entrar nesse aspecto. Então eles juntam várias ligas e negociam as ligas todas de forma conjunta, porque, por exemplo, a Liga Dinamarquesa não tem muito apelo. Mas aí quando você vende com outras ligas, aí o pessoal que quer participar vê um interesse, né? Fazer, opa, peraí, isso é interessante pra mim, porque eu vou ter vários eventos aqui pra transmitir. E aí você foca num público nichado. Tem pessoas que são loucas, que gostam de futebol e assistem esses campeonatos. E também pro público local desses países, né? Você acaba entrando e ficando com um nome forte, até porque você, essa empresa como o Amazon Prime, você assina para uma coisa, você assina para as outras. Então a pessoa vai assinar pelos jogos, você vai acabar aproveitando entrar no esquema também, às vezes, de filmes, e isso é interessante também para eles. Então é o que eles focam, né? Essas negociações conjuntas de ligas até. Então, aqui no Brasil a gente está indo um pouco na contramão, que a gente quer deixar cada vez mais individualista, cada vez mais clube a clube, para fazer a negociação do dinheiro de TV. Isso tende a sempre amplificar aqueles que têm mais torcida, aqueles que já têm uma receita maior, vão sempre conseguir negociar para ter mais receita ainda. E aqueles que têm uma menor receita, que têm menor torcida, menos expressão, eles vão ter mais dificuldade para conseguir negociar e mais dificuldade para fazer sua marca aparecer e assim conseguir ficar mais competitivo. Então é um ponto que eu na verdade não sou muito otimista com essa lei do mandante. Eu acho que até pode ser que aumente um pouquinho ali, a gente pode aumentar tipo em 20% o que a gente recebe com o direito de televisão, mas exponencialmente os times já que recebem bem mais que a gente vão aumentar muito mais do que isso. Com esse novo poder de negociação. Então eu espero aí que hoje a discrepância, que já é enorme, vai ficar ainda maior, porque os clubes de maior receita vão conseguir ganhar ainda mais dinheiro, e aí vai ficar cada vez mais difícil competir no futebol brasileiro. Ok? Então hoje é isso que eu tinha para falar. Agradeço de novo a audiência. Então deixe seu comentário aqui sobre o que você pensa da lei do mandante, se você acha que é interessante, se você, assim como é um pouco reticente sobre como isso vai ser, se você acha que é uma ideia legal, né? Se a gente implantasse aqui um modelo de liga que todo mundo negociasse junto, embora seja, pareça um pouco utópico, né? Seria interessante. E também, né? Se inscreva aqui no canal, né? Dê o like no vídeo e ativar as notificações para você receber sempre o alerta de novos conteúdos, ok? Agradeço novamente pela audiência, um abraço a todo mundo e falou!